A história é o seguinte. Tava em casa de boaça, né? Deitado no sofá, assistindo Brasil e Bélgica. Peguei meu carro, meu melhor carro que eu tinha, aquele topzera, o Corolão que eu tenho lá, aquele tem aerofólio. Fui pra Conquista. Cheguei lá, fui lá no Cana Café tomar uma gelada, né? Tinha uma mina lá gata, top, top. Chamei ela, a gente começou a tomar uma gelada. Paguei tudo que tinha de bom pra ela, o uísque, dei o melhor combo. Dei vodka, siroque. Na hora de entrar no meu carro, pô, cheguei lá fora, que ela foi entrar. Com cheiro mole, se querer entrar. Aí eu cantei desse jeito pra ela, assim, ó. Ô, tu vai andando boba, pra o vicinho boba. Tu vai andando boba, do Patagônia boba. Ô, tu vai andando boba, Lagoa da Flores boba. Tu vai andando boba, da Rio Bahia boba. Ô, tu vai andando boba, na 101 boba. Tu vai andando boba, lá pra Itabuna boba. Ô, tu vai andando boba. Agora, viu, tu joga em cima que eu vou cantar outra parte. Vai. Zé da Véia chega grandão e leva ela pro paredão. Zé da Véia chega grandão e leva ela pro paredão. Ela fica louquinha, ela fica loucona. Ela fica louquinha, ela fica loucona, vai. E caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona. E caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona, vai. Outro vai andando boba pra o bicho boba. Outro vai andando boba pro Patagônia boba. Outro vai andando boba pra Benjamin boba. Outro vai andando boba pra Rio Bahia boba. Outro vai andando boba pra Piripá boba. Outro vai andando boba pra Cândido Salles boba. Outro vai andando boba lá pra Nagé boba. Outro vai andando. Tu vai andando porque no meu carro tu não entra. Fala bem. Quero deixar um abraço pra todos os jogadores que cuidam da Véia. Todos os paredões do meu Brasil. Abraço, Giovanni, Paulo, tamo junto. Abraço, minha Alagoas, minha Sergipe. Tamo chegando, abraço pro Nordeste. Isso, meu Deus, vai. A gente chega grandão e leva ela pro paredão. A gente chega grandão e leva ela pro paredão. Ela fica louquinha, ela fica loucona. Ela fica louquinha, ela fica loucona, hã? E caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona. Caramba, vai. Outro vai andando boba pra Urbi 5 boba. Tu vai andando boba pro Patagônia boba. Outro vai andando boba Lagoa das Flores boba. Tu vai andando boba da Rio Bahia boba. Outro vai andando boba pro Patagônia boba. Outro vai andando lá pra Itaquara boba. Tu vai andando boba lá pra Itabuna boba. Tu vai andando boba. Você vai, vai. A gente chega grandão e leva ela pro paredão. Zé da Véia chega grandão e leva ela pro paredão. Ela fica louquinha, ela fica loucona. Ela fica louquinha, ela fica loucona, vai. E caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona. Caramba, ela quer uma carona. Ei, ei, ei. Outro vai andando boba pra o vicinho boba. Tu vai andando boba pra bateia boba. Outro vai andando boba pra o Brasil boba. Tu vai andando boba pro Lagoa da Flor. Outro vai andando boba lá pro Capinal boba. Tu vai andando boba. Agora tu vai andando porque no meu Uno ninguém entra. Oi, não vou levar porque esse cabra é bom, né? Devendo as minhas coisas, eu tenho que levar de graça. Adoro minha rochadeira pro Tumete. Abraço pra Dada Lídia. Eu curto a rochadeira. Top da rochadeira. Geofone da Lourdes. Pro Gil. Já que acertei, DJ Polícia.